nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Sente o rap, bate pesado, balança as estruturas. Rap é a música, hip hop é a cultura. Rap envolvente que desperta a consciência do povo sofrido, esquecido, em decadência. Sente, sente o rap e depois me fala se não era justamente isso que te faltava, pra te fazer pensar sobre coisas que passaram bem na sua frente e você não se ligava. Sente, sente o rap e depois me diz se o ritmo das ruas não te deixa mais feliz. Sente, sente o rap penetrando em sua alma. Fique atento, escute com muita calma. É tudo que você precisa pra entender que o rap já existe dentro de você. Vem comigo e sinta a vibração, palavras sinceras que tocam seu coração. Sinta, sinta o rap e fique informado, fique ligeira, irmã, fique ligada. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Sinta, sinta este rap de rimas bem pesadas, pitada galdeira, é trova embolada, descompassadas, coladas em formas, em quadras. No improviso do rap mandamos a balada. De sua norte o rap cresce, o rap é forte. Verdadeiros aqueles que lutam até a morte, com o dom da palavra, responsa e compromisso. Sente o peso do rap, irmão, não seja omisso. Papo falado, rimado, que luta por igualdade, dos guetos do Bronx pra toda a humanidade. Do grito que ecoa em todas as periferias, realidade da vida, ritmo e poesia. Real arte periférica corre na minha artéria, daquele que veio das entranhas da miséria, que sentiu na pele todo o gosto do preconceito, e ao sentir o rap entendeu o seu direito. Temos conceito e respeito às diferenças. Socialismo é a cura, irmão, para a doença que apodrece o mundo, capitalismo selvagem. Sente o rap, guerreiro, que o rap não é viagem. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag, nada nos impede. Nas ruas da cidade, cantando um rap, metendo um tag. Bem-vindo a Porto Alegre.